12-1862, é bom ponto. Torre 18-6, Oceanário 6212. Torre Salvador, boa noite. Oceanário 6212, estabilizado no ILS. Oceanário 6212, o número 2 na aproximação. Continua na aproximação, informarei a pista livre. Guardando informação de pista livre, Oceanário 6212. O 3603 já está pronto? Vai ingressar. Sim. Sul 4070, sala 45, libera direita 1219. Libera direita 219-4070. Três 603, vento 100 graus 079, decolagem autorizada no zero. 100 com 7, a linha decolou no zero, só 360. 070, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, azul 4070. Salvador, gol no 755 para pushback acionamento, tá no 506. No 612, aguarda passagem Embraer da azul retaguarda, após iniciar chama táxi, gol 755. Após Embraer iniciar, chama táxi 755. 8 nossa, impulso autorizado no zero. Livre pouso, Oceanário 6212. Boa noite, está 3603. Vigilância na proa de Dael, 3603. Proa de Dael, graças a Decolagem pista 10, gol 601. Sobre Salvador, está 3560, boa noite, aproximação, pista 10. Está 3560, continue a aproximação, agora de pista livre. Pode. 3560 na escuta? 3560 na escuta? 3560 tem livre pouso lá na 0, ventando 00 grau 089. Pouso cruzado, pistão 0, tá 3560. No 601 decolou 49, controle 1998. 198, obrigado. 601. Foi. Salvador, boa noite, com 601. Com 601, vigilância. Obrigado. Vai 6212, mantenha a posição, seu portão de parada é o 1-1, aguarda o início do táxi da aeronave da Gol no portão 6. Mantendo, vou chamar 6212. Solo Gol no 6-1-3, pronto para o pushback acionamento. Portão 2 autorizado, pushback acionamento no táxi, 1-6-3. Amarelo. Solo Salvador, 755 para o táxi, 1-47 a bordo, 3:29 de autonomia, alternando Campinas. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto espera a torre 18-6, confirme apenas o PUB 147. Afirmativo, 147. Juliette Alfa, ponto espera a torre 18-6, no 7-5. Ajuste permanece 1010, ponto espera 18-6, bom voo, boa noite, bom 755. Esse ponto espera 18-6, obrigado, bom trabalho. 6212 da Oxané, após a passagem do 700 da Gol, livre ingresso, portão 11. Após o tráfego, livre ingresso, para o 11, 6212. Salvador, boa noite, boa noite, 85. Boa noite, 85, boa noite, Guarulhos. Afirmativo, 360. Pronto, cópia. Firma. 360, Guarulhos, Operwisk 50, decola no zero, curva direita, subida da El até Lida, após Lida, Bidev. Controle 119, decimal 8, aciona 5502. Autorizado, Guarulhos, 360, via Operwisk 50. Recordo no 0, curva direita da El, Lida, posse de 198-5502, um gol no 885. Solo, tá 3560, livrou. 885, atendimento correto, chame pronto para acionamento. Chama aí. Pushback acionamento no gate 1, no Webjet 5827. 5827, número 2, aguarde para iniciar o push acionamento. Escuta. 3560, chamamento da Juliette para ingresso para Tiona. Chamamento da Juliette, tá 3560. Noite, gol no 755, próximo ponto espera já pronto. 755, além decola no 0, ventuno 00 grau 089. Além decola no 0, gol no 755. Bom, eu chamei a 3 no 0, identifique para 2000 com 1011. Da Juliette, tá 3560. Mantenha a posição, seu portão de parada 04, aguarda início do táxi da aeronave da Gol, concluindo o push. Ele está ciente, está 3560, vai aguardar. Tem um estimado para início do 57? Aproximadamente 5 minutos. Ok. 5, decolou 5, 5, controle 1, 9, 8. 5, 1, no Google. Confirme para o 601. Recife, 2, 5, 1. Recife, 1, 2, 5, 1, obrigado, boa noite, 601. Boa. Onde, comandante? Livre, informe estabilizado. Aí a boa vontade vai acabar em junho. Para mais um indo embora. Boa tarde, vou interromper esse papo aí. Estamos cruzando o nível. Melhor, 1500 metros. Confere no 755, direita na rua de Leda, subindo ao 36, vigilante. Ok, Leda, vigilância. Paula Trip 5296 para o pushback acionamento. 2 no meio autorizado, puxa bem extremamente, chame táxi. Tá, táxi do trip 5296. Salvador, gol 1613, 170 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna com 5 para o táxi. Táxi à direita, ponto de espera 18.6, gol no meio 1-3, bom gol. Direita, ponto de espera 18.6, gol no meio 1-3, boa noite. 3560, livre ingresso Juliette, portão 4. Autorizado ingresso Juliette, portão 4, tá 3560. 5827, coordena a equipe de solo, assim que a Airbus da TAM ingressar portão 4, autorizado, puxa, chame táxi. Amigo, a gente só tá com um probleminha aqui que não tem funcionado a infra-air pra tirar o finger aqui. Gente, vou entrar em contato agora. Tá, parece que ele tá vindo aqui agora, confirmando, depois do Airbus, pode iniciar? Positivo, Airbus ingressará portão 4, após iniciar, chame táxi. Ah, tá ok então. Salvador, boa noite. Gol no meio 1-3, ponto de espera para decolagem. No meio 1-3, decolagem autorizado no 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 9, 9. Autorizado decolagem 1 no 0, gol no meio 1-3. Salvador, trip 5-2. No meia, está pronto para o táxi, está com 71 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. Alternando? Salvador. Gente, prossegue via Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, chamará a torre 1-8, decimal meia, vou voo trip 5-2 no meia. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 2-6. Solero 5836 para autorização. Web 5836, cópia. 330 Recife, Aperuísque 5 Heterovia, decola no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1119, decimal 8, aciona 5521. 583 autorizado com fonte 330 para Recife, Aperuísque 58, pista no 0, curva esquerda, Puca Aracaju, web controle 19, decimal 8, transponde 5521, web 5836. Portão 5, chama para um estacionamento EB53, né? Fora. Puxa. 1998, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Gol. Gol no 613. Gol no 613, agora, sua 36, vigilância. Meio. 755, agora com centro Recife. Tá. Tem 1125, 1 não tem um bom voo. Segundo, obrigado. Trip 5216, ponte pedal 06. 5216, decolagem autorizado 0, vento 100 graus, 109. 398, boa noite, identifique para 2000 na maré com 1011. Estivo na Prodo 366 da presente para 2500 então. Salvador Web 527 de 09. Manda só. É o Web 527 iniciando o push no 1. Positivo, chama o táxi. Ok, chama o táxi. Passaria 223, ó. Claro, 223. 5216, decolou 04, controle 1198. Positivo, voz, controle 698, grato, boa noite. Boa noite. 186, tem uma pausa. 186, muito obrigado, uma boa noite, obrigado pela detonação, parabéns e boa noite. Obrigado, desculpa. Salvador. Boa noite, Oceanair 6310, estabilizado, no IRS. 6310, tem livre pouso 90, vento 1009. 1009, copiado, vento, livre pouso, Oceanair 6310. Você precisa? Decola no zero, curva direita, subida da EL, até Lida, pois Lida, bridge, intercepta peso Lua no meio. Controle 1119, decimal 8, aciona 5524. Retorno, eu não copiei a transmissão. Oceanair 6310 copiou o vento e entendeu que tem livre pouso na pista de número 10. Agora sim, clareza 5, sim. Conhece portão 8, chame pronto, azul 4071. Chamará. Voo 398 agora é com Recife, 1288. Voo 398, Recife, 1288. Variado 223, voo está pronto. 53 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Brasília. 31 no táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera, chame torre 18-6, bom voo. Juliette, Alfa, 18-6, boa semana, amigo. Objeto 5827, está com 186 a bordo, autonomia de 13h30, alterna com ficha. Ficha. 5827, táxi à direita, ponto espera a torre 18-6, bom voo. Táxi à direita, 18-6, 5827. Solo 07, libera direita, 1219. Direita, 1219, unidade, atenção. Solo Salvador, pushback, acionamento, WebJet 5836, tá no gate 5. Próximo ponto, espera, da 90. 5827, ventuno 00 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0. Alinha e decola, pistão 0, 5827. Voo 398, Salvador. Na escuta, 398. Chame Recife, 1288. Voo 398 está em descida, agora passando uma centena na frota 366. Está confirmando. Mantenha a descida para 2000 de forma estabilizada. Vai botar 398. Voo no 63, Salvador. Até o portão 1. Alfa Índia para o 1. 390. Oi, tem um bom voo? 231 ali, mantém pistão no zero. Ali, mantém. Salvador, gol no 885, para o pushback, acionamento no 10. Felizado, chame táxi no 885. Chamar de táxi. Equipe 5216, vou na Pro do Alfa Romeo 363. Ok, na Pro do Alfa Romeo 363, pô, muito obrigado. Controle, boa noite, objeto 5827. 5827, na Pro de Dael, subindo 36. 360 na Proje da El, 57. Uno 404, identifique para 2000 na maré, 1011 o ajuste. Rotar 3561, informação alfa. Rotar 3561, cópia. Nossa. 3561, Brasília, 380, Super Zulu no 7 Aerovia. Decola no 0, curva direita, subida gole, transição, UFITO. Controle 119.8, aciona 5522. 3561, autorizado Brasília, 380, López Zulu 17, decola da 10, curva direita, gole o fito, controle 7198, transponde ao 5522. É, solicita coordenar pra gente o 320, devido à restrição operacional da aeronave. 320 será coordenado, aguarde confirmação 3561. Não? Guardando, obrigado. Solo Salvador, para o táxi Webjet 5836, está com 136 a bordo, 3 horas e 10, alterna Salvador.